Esta semana, no Esta Semana... O palhaço do Sobral, cortes nos chocolates e as eleições na Rússia. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por música, desporto, cultura, vários temas que dependem de semana para semana. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I'm a winner. Na terça-feira, Stefani Joanna Angelina Germanotta, Lady Gaga, para alguns, concedeu uma entrevista curiosa à Vanity Fair. Gaga, no fundo, tem fama, dinheiro e fãs espalhados por todo o mundo, mas, no amor, as coisas não correm tão bem, já que os ex-namorados até acabam por odiar. Tenho uma incapacidade para ser feliz com um homem. A questão é que eu ando com pessoas criativas. O que os intimida não é a minha mala, é a minha cabeça. Afirmou Lady Gaga. Eu compreendo. As coisas até começam bem. Estou nestas relações com pessoas criativas, há uma atração inicial e tal, é tudo unicórnios e arco-íris. E depois, eles odeiam-me. Gaga assume que a situação fica desconfortável a certa altura. É um lugar horrível para estar quando alguém que amamos nos convence que nunca seremos suficientemente boas para alguém. Continuou a cantora, que disse ainda, quando estou em conflito com alguém na minha relação, penso, o que é que os meus fãs pensariam se soubessem que isto estava a passar? Como se sentiriam relativamente ao meu trabalho e a mim, enquanto mulher, se soubessem que eu permitia que isto acontecesse? É aí que saio da relação. Ora, a cantora garante que a experiência de palco é muito mais gratificante. Só conheço a felicidade de pôr um sorriso na cara de alguém a partir do palco, desabafou Gaga. Germanotta, que na sexta-feira publicou o seu vídeo mais recente, Marry the Night. Mais de 13 minutos de videoclipe. Temos um novo thriller. Quanto às questões amorosas, depois de pedir a devida autorização ao seu irmão Carlos Bonaparte, eu candidato. futebol. No fim de semana passado, o Benfica ganhou ao Sporting por 1-0. Houve fogo, discussões sobre um penalti e um jornalista do Mais Futebol discordou com os responsáveis de Almelade, que disseram que o derby nem foi assim tão mau, apesar da derrota. Escreve Luís Sobral o seguinte. Resumindo as opiniões sportinguistas, o derby até não foi mau. A equipa perdeu, ficou a 4 pontos, mas demonstrou que pode lutar por um título. E isso, pelo menos para já, satisfaz. Na conferência de quarta-feira, Domingos voltou a reforçar esta ideia ao utilizar a expressão brilhante jogo para definir o que a equipa conseguiu na Luz. Ora, lamento discordar. Brilhante jogo teria sido vencer o Benfica, que até jogou muito tempo apenas com 10 jogadores. Ou pelo menos não perder e manter o rival a 1 ponto. No fundo, os sportinguistas ficaram confortáveis com a ideia de que poderão continuar na luta com os outros grandes. Creio que isso é curto. Palavras de Luís Sobral, jornalista do Mais Futebol, o que se entende. Ora, na quarta-feira, nesta mesma conferência de imprensa, depois do jogo contra o Zurique a contar para a Liga Europa, que os Leões ganharam, o treinador Domingos Paciência fez uma pergunta a um dos assessores, Pedro Sousa. Este para fora temos que jantar. O outro palhaço? O Sobral? Não. Está aí, não? Não. É? Não. Ah, ele não vai. Não perceberam? Ouçam bem ele a perguntar se Pedro Sousa colocou lá fora o outro palhaço, o Sobral, enquanto o assessor quer ir jantar. Este para fora, temos que ir jantar. O outro palhaço? O Sobral? Não. Está aí, não? Não. É? Não. Ah, ele não vai. Boa noite a todos. Vamos dar início à conferência de imprensa com o treinador do Sporting Clube Portugal, Domingos Paciência. Tristes. Luís Sobral já escreveu publicamente sobre estas palavras e garantiu que não se referiam a ele. Então, quem é esse tal Sobral? O novo Conselho de Administração do Teatro Nacional Dona Maria II, aprovado na sexta-feira no Conselho de Ministros, é presidido por Carlos Vargas, e tem como vogais dois membros do gabinete do Secretário de Estado da Cultura. Sob proposta do Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, e do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, o Presidente do Conselho de Administração do Teatro vai ser Carlos Vargas, que exerceu já as funções de Administrador do Organismo de Produção Artística e esteve nas direções do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado. Para vogais foram escolhidos dois membros do gabinete de José Viegas. Foram eles António Maria Trigoso de Lemos, da Borda Pignatelli, que foi para adjunto da Secretaria de Estado da Cultura no passado mês de outubro, exercendo funções de colaborador e em regime de comissão de serviço por cedência da Câmara de Lisboa, e ainda outro elemento, Sandra Maria Albuquerque Castro Simões, colaboradora especialista no gabinete de Francisco José Viegas e que em julho deste ano tinha sido nomeada diretora de Serviço de Recursos Humanos na Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Estas nomeações realizaram-se na sequência da demissão, que já abordamos aqui, da administração do teatro em solidariedade com a demissão do diretor artístico Diogo Infante. Convidado por Francisco José Viegas, João Mota é o novo programador do Teatro Nacional Dona Maria II. Ora, boas notícias, para variar um pouco. Os 6 pescadores das Caxinas Vila de Conde desaparecidos desde terça-feira foram resgatados com vida na sexta. Os náufragos foram encontrados por um helicóptero da Força Aérea que os transportou para a base aérea de Monte Real. Nas Caxinas, houve, claro, uma explosão da Hungria. Os tripulantes foram detectados por um helicóptero da Força Aérea às 11h15 da manhã e às 11h30 estavam a ser resgatados um a um. Hoje de manhã, ou seja, na sexta de manhã, as buscas foram reforçadas com a participação de meios aéreos e uma embarcação salva-vidas da Capitania da Figueira da Foz e foi também reforçado com um helicóptero que tinha uma missão de treino planeado, mas que se juntou às buscas e encontrou a balsa com os 6 tripulantes a bordo. Isto foi o que contou a agência Lusa, o porta-voz da Marinha Portuguesa, comandante Alexandre Santos Fernandes. Os homens estavam numa balsa salva-vidas a 12 milhas, cerca de 22 km, a norte do Cabo Mondego. Os pilotos do helicóptero transportaram-nos para a base aérea de Monte Real, onde tinham à sua espera técnicos do INEM, para prestarem os primeiros cuidados. No entanto, o estado de saúde dos pescadores, que foram de seguida levados para o Hospital de Santo André, em Leiria, não aparentava ser grave, o que se viria a confirmar. Ontem li uma curiosa. A crise afeta todos, certo? Errado. Alexandre Lancastre garante que também sente os efeitos da suposta crise. Até já começou a cortar nas despesas lá de casa para fazer face a esta fase mais complicada. No que é que ela cortou? Ela contou até ao correio da manhã. Não temos como nos isolar desta crise horrorosa. Sinto muito a crise e ando aflita como toda a gente. Já há mais de um ano comecei a cortar em várias coisas. Já não há, por exemplo, chocolates todos os dias. E já só há bombons em ocasiões muito especiais. Apesar de ser uma das atrizes mais bem pagas em Portugal, Alexandra Lencastre garante que está a incutir novos hábitos também às filhas. Hoje em dia já não vão tantas compras e a reutilização é a palavra de ordem. No que diz respeito à roupa, Margarida e a Catarina dividem e passam de uma para a outra. Já não vamos todas às compras com a mesma facilidade. Ou seja, em vez de irem duas vezes por dia, vão só uma vez por dia. E quanto aos chocolates? Pedro Passos Coelho afirmou que existe uma verba excedente de cerca de 2 mil milhões de euros para pagamentos à economia. Numa entrevista ao Jornal Público, publicada hoje, o Primeiro-Ministro explicou que o déficit deste ano não vai estar em causa devido à transferência dos fundos de pensões à banca, sublinhando algo de muito positivo relacionado com essa transferência. Existe uma verba de cerca de 2 mil milhões de euros. Disse ter como objetivo em duas legislaturas, pelo menos, reduzir a despesa pública com qualidade, serviço social, preocupação social a um nível não superior a 42-40% do produto interno bruto. A propósito da grande escassez de recursos que o país atravessa, o chefe do Executivo deixou um aviso. Temos de ter a certeza que aqueles que recebem rendimento social de inserção são mesmo os que mais precisam dele, e não pessoas com uma alternativa de trabalho e que estão sentadas sobre essa prestação que o Estado lhes oferece e a complementam com um certo nível de economia informal. Ora, aí é que está. Faça o favor de averiguar. Ficavam ricos de um dia para o outro. Também hoje, mas na Rússia, decorrem as eleições legislativas. Uma sondagem à boca das urnas dá a vitória à Rússia Unida de Vladimir Putin, mas retira ao partido a maioria absoluta. Uma sondagem do Instituto FOM, divulgada pela televisão pública Rússia 1, atribui ao partido Rússia Unida 220 lugares na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, que tem 450 deputados. Ora, 220 é menos metade, e a confirmar-se este resultado, trata-se de uma queda no apoio a Putin, que contava com 253 representantes. Boris Glislov, um dos dirigentes do Rússia Unida, já proclamou a vitória do seu partido e mostrou-se confiante que este vai manter a maioria absoluta. Os primeiros resultados, quando foram contabilizadas 15% das assembleias de voto, dão 45,83% à Rússia Unida. Isto foi atualizado há pouco, agora não sei. Anunciou o responsável máximo pela Comissão Eleitoral, Vladimir Chorov. Putin e Medvedev já falaram. O primeiro disse que os resultados permitem desenvolvimento estável de Rússia. O segundo afirmou que a votação reflete as opiniões do país. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 19ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias.